O álbum de 67, Be Dispersed, foi uma tremenda estreia de sucesso. O primeiro single, New York Meaning, da Exeter, 1941, era considerado por muitos uma gravação dos Beatles, com um nome diferente. Com os sucessos de Holiday e To Love Somebody, os Bee Gees passaram a ser conhecidos. Na realidade, To Love Somebody foi escrito por Otis Redding, que não chegou a gravar, pois morreu em um acidente aéreo. Então, os Bee Gees resolveram gravar. Bee Gees, Then You Left Me. 1970. Beatles, No Reply. 1964. This happened once before, when I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. You saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. If I were you, I'd realize that I telephone. They said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been, and I saw you walk in your door. Milhões e milhões de cópias foram vendidas e ainda continuam vendendo. A boa música não tem tempo, permanece ocupando seu espaço sem fronteiras. A boa música tocará para sempre em seu coração. Paul and Paula, Hey Paula. 1962. Hey, hey Paula, I wanna marry you. Hey Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you, my love. Dave, I thank you. 1968. Michel Polnareff, Love Me, Please Love Me. Esta é só pra você. Chef Jean, do you love me? Worth giving the times hurt myself. I love you, yes I do. I need you like a rose in summer. I need you, yes I do. The years have carved you and I along, deeper and deeper. Your eyes, they give me such loving. I hope you never hurt me. You love me. I said I love you more than words can say. I love you, yes I do. I need you like a rose needs water. I need you, yes I do. The years will never change these feelings. Our love grows stronger and stronger. Times when you're beside me. You love me. Yes, I do. Yahoo! Agora é a hora da música country. Sidney Parr, Rain and Tears. Versão country. Thank you. Você está acompanhando a maior parada de sucessos já feita no rádio. São hits dos últimos 40 anos. Todas as músicas que você ouve aqui foram campeãs de vendas e continuam ainda vendendo e agradando ao público discófilo do mundo todo. Aqui, só sucessos de todos os tempos. Kansas, Play the Game Tonight. 1984. Silvering You. Sometimes wild, sometimes a lady, sometimes a child. You are a mirror I'm looking through. So don't worry I'm part of you. You have built up your room, sometimes warm and handsome, sometimes cool. I am given 'cause of you. You are a woman all through and through. Your laughter makes me brand new. You are closely a part of me. Something tells me we're meant to be. Now I hope I said it well, 'cause it's more than any spoken word can tell. You are a woman all through and through. When I'm dying, I'll die for you. Now I hope I said it well, 'cause it's more than any spoken word can tell. You are a woman all through and through. When I'm dying, I'll die for you. Now I hope I said it well, 'cause it's more than any spoken word can tell. You are a woman all through and through. When I'm dying, I'll die for you. You are a woman all through and through. When I'm dying, I will die for you. Kane, Somewhere Only We Know. I'm dead. Wake Me Up Before You Go-Go. 1985. Ao contrário da maioria das bandas que surgiram em Manchester no final dos anos 80, o Swing Out Sister não tinha nada de psicodélico, produzindo synth-pop com forte influência de jazz. Formado em 86 pela estilista Corinne Drewery nos vocais, Andrew Connell nos teclados e Martin Jackson na bateria, o Swing Out Sister produziu os hits Breakout e Surrender. Em 87, antes de lançar o álbum It's Better to Travel, Connell havia tocado durante anos na banda de funk New Wave, A Certain Ratio, enquanto Jackson havia sido baterista do Magazine e de Chameleon. apesar do sucesso dos singles e do álbum, Jewelry deixou o grupo logo após seu lançamento. Ajudou apenas a programar a bateria eletrônica de Kaleidoscope World de 89, que apostou em um som mais minimalista. O álbum não repetiu o sucesso do anterior, mas os fãs de It's Better to Travel justificaram a gravação de inúmeros outros, como Get in Touch with Yourself de 91, Living Return em 94 e Another Non-Stop Sister de 99. Swing Out Sister, Breakout. 1987. Third Eye Blind, How It's Gonna Be. 1998. Exclusivamente pra você. I'm on the beat. Nora Jones, What Am I To You? 2004. Radicals, you get what you give. Hey!